Torre Salvador, Voltan 3520, uma milha de Simbra. Sente, cheque trem atualizado, pouso, pista 10, 3520, vento 100 graus, 109. Baixar travando. Solos 42, dirige direito, 219, Solos. 219-3520, obrigado. Torre, boa noite, voo 896, passo da Serra, passado travado. 896, cheque PL de pouso, vento 1,00 graus, 8 mais, pista 10. Passado travado, voo 896. Querido pouso. Livre pouso, voo 896, pista 10. Confirme o vento, gol pro gol 896. O vento 1,00 graus, 8 mais. 100 graus. Oito no meia, solo 5-2, direita 2-1 no solo. Direita 2-1 na nave. boa noite, você está 3520, ponto 0-10, pronto. 3520, autorizado a linha e decolar, pistão do zero, vento 1 centena 09 nós. A linha decola 1-0, está 3520. Decolado 34, controle 1219, decimal 8. 198, bom dia, 3520.